ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Segunda-feira, 25 de agosto, muito bom dia para você que está acompanhando o Tema Livre aqui na Rádio Nacional. Nós hoje vamos tratar do vírus ébola ou ebola, dependendo de como você prefere, né? Quem é anglófilo fala ébola, que em inglês tudo vem na proparoxítona, né? Então, quando a gente fala em português, é bola mesmo. E a febre hemorrágica do ébola ou ebola é a doença humana provocada pelo vírus. Os sintomas têm início 2 a 3 semanas depois da infecção, manifestam-se através de febre, dores musculares, dores de garganta e dores de cabeça. A estes sintomas sucedem-se náuseas, vômitos e diarreia, e juntamente com insuficiência hepática e também renal. Durante esta fase, algumas pessoas começam a ter problemas hemorrágicos. A propagação da doença em determinada população tem início quando uma pessoa entra em contato com o sangue ou fluidos corporais de um animal infectado, como os macacos ou os morcegos da fruta. Pensa-se que os morcegos da fruta sejam capazes de transportar a doença sem ser afetados. Depois da infecção, a doença é transmissível de pessoa para pessoa, inclusive através do contato com pessoas mortas em decorrência do vírus. Os homens que sobrevivem à doença continuam a ser capazes de a transmitir por via sexual durante cerca de 2 meses. Uma última notícia divulgada sexta-feira passada pela Organização Mundial de Saúde, uma estatística, diz que 1.427 pessoas morreram pelo vírus ebola, todas nos países Serra Leoa, Libéria, Guiné-Conakry e Nigéria do Oeste Africano. Atualmente existem 2.615 pessoas infectadas pela doença nos 4 países. Nós estamos aqui no estúdio com o superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, Alexandre Kiep, e com a Marília Santini, vice-diretora do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fiocruz, e ela própria infectologista. E eu vou abrir com a Marília para saber, Marília, há algum motivo de alarme, de apreensão aqui no Brasil com relação ao ebola? Eu estou perguntando isso porque vira e mexe a gente vê no Facebook, as autoridades não estão tomando nenhuma providência, os aeroportos não estão sendo vigiados com atenção, bem, quem desembarca da África desembarca que nem quem desembarca da Europa. Em resumo, existe razão para esse alarme, essa apreensão? Você acha que é preciso tomar algum cuidado? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui, para falar com vocês sobre esse tema atual, palpitante, que está gerando várias notícias e boatos, como você mesmo comentou. Desde o dia 8 de agosto, a OMS decretou a infecção pelo ebola nesses países africanos como uma situação de emergência internacional, porque é uma doença infecciosa, transmissível. Ou seja, é possível a gente ter um caso suspeito no Brasil vindo desses 3 países afetados. Eu não diria que o Brasil não está se preparando nem fazendo nada. Desde o dia 8, a Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com todas as secretarias de saúde estaduais, fez esse plano em resposta ao decreto de emergência da OMS, que a gente pode explicar melhor no decorrer do programa, até o Alexandre sabe mais detalhes, que eu de ter em cada estado um hospital de referência e a secretaria preparada para identificação de caso, para o transporte para o hospital de referência, para o diagnóstico. No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Infectologia, no qual eu trabalho, é a referência. Então, a gente vem trabalhando nessas 3 semanas em adaptações estruturais, em treinar as equipes, em adquirir os equipamentos de proteção individual, em traçar os fluxos para receber eventuais suspeitos. Legal. Enfim, legal, a gente está realmente se preparando. Tá certo. Alexandre Kiep, você que é da Secretaria de Saúde aqui do Estado, mais afeta essa preocupação do ouvinte aqui que mora no estado, mora na cidade do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Queria agradecer também o convite para estar participando desse programa com um tema muito interessante, né? Que é tão interessante que alguns boatos já vêm surgindo, né, ao longo das últimas semanas, né, sobre a questão da ebola, aparecimento de casos suspeitos. A preparação do Brasil hoje para a ebola é uma preparação que leva em consideração o cenário internacional, que é o cenário de uma doença muito grave, mas que ainda está restrita a uma circulação mais intensa em três países, somente três países. A Nigéria vem apresentando alguns casos ainda, a gente está observando o que vem acontecendo na Nigéria, só que são casos ainda secundários a um único paciente, um profissional de saúde que se infectou e retornou à Nigéria com o vírus. Então a preparação do Brasil é uma preparação que leva em consideração que a identificação de um caso aqui no Brasil gera uma preocupação muito grande, ou vai gerar uma preocupação muito grande, tendo em vista a gravidade da doença. Mas é importante enfatizar que o risco de chegada de algum paciente desses países aqui no Brasil é muito pequeno. Se justifica a preparação por conta da gravidade da doença, mas a gente trabalha com uma probabilidade muito pequena. E é importante situar o Brasil também nesse cenário internacional. Hoje a vigilância do Brasil, a estruturação da vigilância em saúde do Brasil, ela está muito bem sedimentada, né? Hoje nós temos condições de técnicas de identificar um caso suspeito, realizar as ações de bloqueio adequadas, encaminhar para o hospital de referência, que já está definido isso em cada um dos estados. Quer dizer, há uma preparação já de todo o setor de saúde do Brasil para identificação e bloqueio de eventuais casos. Então é importante que as pessoas fiquem tranquilas, que toda a situação internacional está sendo monitorada, todas as ações necessárias estão sendo tomadas. E, obviamente, caso o cenário mude, novas ações vão ser desencadeadas, enfim. Mas é importante que as pessoas não acreditem em boatos. Hoje a gente está vendo uma série de boatos de que as autoridades vêm escondendo casos. Isso não é verdade. É importante a gente ter tranquilidade. O cenário internacional não aponta para restrição de fluxos de viajantes. Enfim, há uma preparação já para aeroportos, para portos. O Instituto Nacional de Infectologia, que vai ser a referência nacional e aqui para o estado do Rio de Janeiro, está preparado, com a equipe treinada para poder atender, enfim. O cenário hoje é um cenário de observação e de relativa tranquilidade. Só comentando, quando o Alexandre fala bloqueio, eu não sei se esse é um conceito claro para todo mundo, né? O que é o bloqueio? A chance da gente receber um caso verdadeiramente positivo é pequeno, porque é uma doença grave que se manifesta rapidamente, então você tem que ter contato com alguém doente para se infectar. Então você teria que estar na África, nesses países que não tem voo direto para o Brasil, né? Sempre demanda aí pelo menos uns 2 dias de viagem, em contato com a pessoa doente, e você ficaria doente logo em seguida, 3 dias a 3 semanas. Sim. Depois do contato. Então, assim, a chance de você chegar ao Brasil doente não é zero, como o Alexandre falou, mas é pequena. Mas o caso suspeito é possível que haja. Porque você chegou desses países e tem febre, por um quadro gripal, por malária, sei lá, por qualquer outro motivo de febre, vai ser atendido como caso suspeito, né? E esse é o conceito do bloqueio. O que é importante? Caso a gente tenha um caso positivo aqui, que ele nunca seja transmitido para outra pessoa no Brasil. Então, às vezes, o que impressiona, esse cuidado todo, vocês estão com esse monte de roupa, com esses quartos próprios, porque a doença pega muito fácil, não é por isso. É porque a gente quer realmente fazer essa ação de bloqueio para ter certeza absoluta que nenhum caso... Agora, nós temos um caso detectado no Brasil... Não, nenhum caso. Nada, né? Nem suspeito hospitalizado. Nem suspeito. Pois é, porque de vez em quando alguém diz assim, não, mas já há um caso, que já é a semente do alarme, na verdade. Eu estava aqui em consulta à internet para abrir o programa com essa matéria da estatística da OMS e vi outras matérias mais antigas, uma inclusive que é de abril, maio, dizendo do risco que haveria uma Copa do Mundo no Brasil por causa do vírus ebola. E nós estávamos conversando antes de vir para cá para o estúdio, Alexandre, você dizendo que não houve nenhuma notificação, né, durante a Copa do Mundo. Como é que é? Queria que você contasse essa história de qualquer infecção, qualquer problema. Como é que foi? Nós vivemos hoje num mundo globalizado, né? As pessoas viajam muito, né, o tempo todo, e acho que todo país hoje tem que estar preparado para poder lidar com doenças que eventualmente não circulam no país e que possam eventualmente entrar no país por conta desses grandes eventos. Nós tivemos três grandes eventos recentemente aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos a Copa das Confederações, logo a Jornada Mundial da Juventude e depois a Copa do Mundo. Nós estamos falando de 2 milhões de turistas estrangeiros a mais, além dos turistas que já habitualmente vêm ao país, ao estado do Rio de Janeiro, para esses três eventos especificamente. E foram três eventos que, do ponto de vista para a saúde pública, transcorreram sem absolutamente problema nenhum. Nós tivemos nenhum óbito relacionado a doenças infectocontagiosas em pessoas, em estrangeiros, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Então isso, de certa forma, mostra que a gente vem se preparando para poder lidar cada vez mais com o fato do Rio de Janeiro hoje ser um grande polo turístico, uma grande sede de grandes eventos. Nós vamos ter agora os Jogos Olímpicos daqui a 2 anos, né? A preparação já vem sendo feita há mais de 2 anos para um evento que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, a gente tem que acabar com aquilo que você estava colocando antes do programa, né? Complexo de vira-lata, né? Nós temos problemas estruturais sérios na saúde pública do Brasil, isso não tem como negar. Mas a gente vem se preparando cada vez mais para poder lidar com as situações hoje, que não são situações simples. Nós temos hoje doenças que circulam no mundo e que a gente tem que impedir, tentar evitar que elas entrem no Brasil. Ele está falando de algumas doenças como chikungunya, por exemplo, que está todo mundo falando agora, que é uma doença que tem um grande risco de entrada no país. Está falando de sarampo, que é uma doença que há muito tempo a gente não tem casos no Rio de Janeiro e que tem eventualmente surtos em alguns países da Europa. Está falando de alguns novos tipos de influenza, de gripe, né? A exemplo do que aconteceu em 2009 com H1N1, a gente tem outros tipos de vírus que circulam em outros países. Coronavírus, enfim, pólio, que agora a gente tem uma cobertura vacinal alta no Brasil, mas irregular ainda, com alguns locais com baixa cobertura, que a gente tem que monitorar e que vem aumentando o número de casos em alguns países do mundo, enfim. A preocupação é grande, mas a preparação também vem acontecendo na mesma medida. Sim, Marília, você ia fazer um adendo ali na hora que estava falando o que é? Falar que o Rio é o local de eleição no Brasil para eventos de massa, né, como são chamados. Acho que essa resposta, esse preparo, envolve vários órgãos. Envolve, tipo, a Anvisa no aeroporto, o hospital de referência, os outros serviços de saúde, porque se for muita doença, você tem que preparar todo mundo, que é sempre coordenado pela Secretaria Estadual, e acho que a gente tem coordenado bem. Não aconteceu nada, mas assim, também não teve uma enorme ameaça. A gente no Rio de Janeiro, a gente também tem a gente consegue fazer uma articulação muito grande, né? A gente tem o privilégio de ter hoje a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, que é uma instituição de excelência mundial e que faz parte de todos os nossos planos de ação. Então, não dá para pensar hoje numa contingência para doenças infectocontagiosas em eventos de massa sem a gente ter o apoio da Fiocruz, por exemplo. Não dá para a gente pensar em contingência para eventos de massa se a gente ter uma boa articulação com a Anvisa, que as doenças vão entrar por portos e aeroportos, apesar de nós não termos fronteiras físicas com outros países, assim, não existem fronteiras quando a gente tem esse fluxo de turistas que entram por portos e aeroportos. Então é uma ação que envolve diversos setores, diversas agências, a cooperação de diversos órgãos para que a gente consiga ter efetivamente um serviço de vigilância que dê conta de diminuir a chance de impacto dessas doenças na população. Se não elimina, pelo menos minimiza, né, esse tipo de ocorrência. Você falou ainda há pouco da quantidade de turistas estrangeiros que estiveram aqui no Rio de Janeiro, principalmente, desde a Copa das Confederações até a Copa do Mundo, passando pela Jornada Mundial da Juventude. Eu queria lembrar que a Jornada Mundial da Juventude era um outro tipo completamente diferente de turista. E até era uma grande presença africana, porque era um turismo peregrino, católico, de gente que tinha pouca grana, que veio muito ajudado por igrejas e associações de católicos nos seus países e nas suas cidades. Aqui dentro do Brasil mesmo, muita gente veio de outros estados com ajuda e com o respaldo de associações, e isso caracteriza um outro tipo de turista. Quando você fala de turista de Copa das Confederações, turista de Copa do Mundo, turista de Carnaval, turista habitual do Rio de Janeiro, do calendário de eventos do Rio de Janeiro, você está falando de um turista que vem gastando um dinheiro X por dia, que já é uma expectativa em torno desse turista, porque é o histórico. Quando você fala de Jornada Mundial da Juventude, é um outro tipo de gente, é mochileiro, ganharam a mochilinha de pano para andar, para se identificar pelas ruas da cidade, ganharam um cartão para alimentação, né, que era R$30 por dia para duas alimentações diárias. Isso também, somado ao fato de que muita gente veio da África, muito mais gente do que na Copa do Mundo ou na Copa das Confederações, e de países pobres, africanos, dos países e de estratos sociais mais baixos, houve naquele momento um risco maior de contaminação, de algum tipo de patologia, inclusive, que nós não conheçamos aqui? Marília? Olha, eu não conheço a estatística de onde vieram a maioria das pessoas, mas assim, vírus, bactérias, não tem nenhum preconceito nem de raça, cor, religião. Não, a maioria das pessoas, a maioria dos estrangeiros veio da Argentina porque o papo é argentino. Perto, para a Copa também. Eu digo por causa dos africanos, o peso. Foram turistas de 180 países de todo mundo para a Jornada Mundial da Juventude. E para a Copa acho que também. Copa do Mundo também. Na Jornada Mundial havia de tudo, cheio de alemão. Exatamente. A grande estratégia, que acho que de certa forma é o que a gente tem que consolidar no Brasil em termos de preparação para grandes eventos, doenças infecto-contagiosas, é a gente preparar a rede de saúde para poder fazer uma correlação entre pessoas que procuram serviços de saúde e histórico de onde as pessoas esteve nos últimos dias, nas últimas semanas, para poder linkar isso com qualquer possibilidade de doença. Eu dou o exemplo, quando a gente fala, quando conversa com na preparação para esses eventos, a febre, ela pode significar dengue, ela pode significar chikungunya, ela pode significar um quadro inicial de meningite, mas ela pode significar febre no hilo ocidental, encefalite japonesa, ebola, resfriado, né? Enfim. Se a gente não conseguir correlacionar sinais e sintomas com país de origem, com locais que essas pessoas estiveram, a gente não vai conseguir fazer diagnóstico de doenças que não circulam no Brasil. E aí todo mundo que tiver febre aqui entre janeiro e março vai ser dengue e não vai ser qualquer outra doença. Acho que outro auxílio importante que a gente tem, que a gente até esqueceu de comentar, são os CIEVs, né, para informação dessa equipe de saúde que está mais na ponta. Se tiver uma suspeita de muito caso, que o médico da ponta não consiga, tipo, ter em mãos rapidamente uma lista de todas as doenças que ocorrem em todos os países para saber do que suspeitar, tem um telefone 24 horas do CIEVs, que essa equipe sempre pode telefonar. Não só a equipe, né? A população. A população, se tiver dúvida, mas a equipe também. Aqui o telefone do CIEVS do município do Rio de Janeiro, 98.7575. É um telefone que serve para orientar as pessoas, obviamente, mas principalmente os serviços de saúde. Qual é o número mesmo? 98.7575. Sei. E aí, esse telefone também serve para poder fazer notificação de qualquer doença de interesse à saúde pública, principalmente essas doenças que a gente chama do anexo 2, que são as doenças que não circulam aqui no Brasil, que são doenças de maior potencial de impacto para a saúde pública. Que na verdade são estranhas às pessoas também, né? As pessoas não conhecem aqueles sintomas, não estão habituadas, não tem histórico familiar, não tem nenhum, né? Nem vizinho, nada disso, né? Marília, você falou ainda há pouco uma coisa que me chamou a atenção, que é o fato de que os vírus, as doenças transmitidas, elas não têm esse preconceito social nem racial. Nem de nada, nem de religião. Pois é, nem de religião. O vírus não é católico, nem coisa alguma, né? Então, como é que a gente pode... Existe uma maneira de você prevenir, como as pessoas aqui no Brasil imaginam que exista uma maneira de você botar barreira sanitária nos aeroportos, como você tem as barreiras da importação de produtos alimentícios, esse tipo de coisa, produtos in natura, não é? como você vê nos países mais desenvolvidos, que é proibido entrar até presuntos, embutidos, essas coisas. Existe uma maneira da gente minimizar ou reduzir as chances de contágio com esse tipo de medida, Marília? Agora, acho que hoje, se você considerar o tamanho do tráfico aéreo, entre fronteiras mesmo, não só aéreo, né, a velocidade com que isso ocorre, isso não só seria difícil, o tamanho das nossas fronteiras, né? Como eu acho que não teria um grande valor epidemiológico. Vamos supor, falando de ébola, que é o que a gente está falando hoje, né? Se você pode ter o quadro clínico 3 a 21 dias depois que você se contaminou. Então, vamos supor, vou medir a temperatura de todo mundo no aeroporto que chega da África. Medir de todo mundo, tá? Todo mundo normal. Isso não impede que, se tiver um caso suspeito ou confirmado, ele comece a ter febre 2 dias depois. Então, você imagina um transtorno no aeroporto, você fala, não, todo mundo que desce no Galeão, e a gente não tem voo direto, por exemplo, Serra Leoa para cá. Então, a pessoa de Serra Leoa pode ter vindo num voo de Lisboa, da Ásia. Sim. Então, para a gente, seria todos os voos. Mais complicado, né? O transtorno que isso causaria... E sem nenhum resultado. E há um detalhe prático, interessante também, que eu vi aqui, li ainda há pouco na página da Wikipédia, é que o homem, mesmo já curado, ele pode transmitir ainda durante 2 meses através de relações sexuais. Isso também é um complicador. Como é que você vai detectar isso em qualquer pessoa que desce da África? Como é que é isso, né? É, não tem nem como, né? Não tem nenhum princípio, qualquer que seja, né, científico, para você deter uma pessoa e dizer, não, vem cá, só porque ela está vindo... Além do que, é uma coisa interessante também, que é o fato de que você tem os eventos em Serra Leoa, Libéria, Guiné, Conakry e na Nigéria. Sendo que na Nigéria, como você falou, Alexandre, nem é essa coisa alarmante, né? E a Nigéria é o país mais populoso, é o país mais significativo nesse peso continental que tem a África, né? É, o que eu tinha colocado antes, assim, toda a nossa preparação e resposta, ela leva em consideração o cenário internacional, e esse cenário, ele pode mudar a cada dia. O cenário hoje é de transmissão de ebola em 3 países. A Nigéria ainda não entra com um país com critérios para definição de caso. O que isso quer dizer? A gente não está considerando caso suspeito pessoas com febre provenientes da Nigéria até o momento. Então, claro que a Nigéria seria um complicador nesse fator, nesse processo, que é um país muito populoso e com trânsito de pessoas vindo da Nigéria para o Brasil muito maior do que dos outros 3 países. Mas hoje a Nigéria não entra, é importante. É importante também que as pessoas tenham... Essa onda de boatos surgiu de pessoas que estão vindo da África e que foram atendidas em unidades de saúde que não são desses países, né? Então a gente não está falando de uma doença que está espalhada pelo continente africano. Ela está restrita hoje a 3 países. E pela absoluta incapacidade que a gente tem de definir exatamente a localidade desses 3 países, a gente está considerando caso suspeito qualquer pessoa que venha desses 3 países, mas que tenha febre. Então a gente não é... Que tenha sintoma, né? A febre, ela tem que estar presente sempre, sim, né? Para a gente caracterizar como caso. Que eu acho que é o primeiro sintoma também, a febre, não? É o primeiro sinal e aquele que está presente em praticamente 100% dos casos. Então, como a gente considera também que é uma coisa que até que ajuda nessa dinâmica da doença, a pessoa não transmite o vírus se ela não tiver com sinal ou sintoma da doença. Então, pessoas que eventualmente não tenham febre, mesmo que ela no futuro ela vá desenvolver febre, ela só vai transmitir o vírus depois que ela tiver já com sinais e sintomas da doença. Embora a gente tenha o caso dos homens com mais de 2 meses curados que estão transmitindo também, né? Na verdade, isso é um estudo que não foi com esse vírus que está causando a epidemia no momento, né, que são estudos clínicos. Que às vezes a gente faz aproveitando uma epidemia. Então você pode, por exemplo, medir a quantidade de vírus em todo lugar, né? A pessoa teve a doença, você começa a colher sangue, sêmen, secreção cervical e mede quantos vírus tem. Então nesse estudo mediram a quantidade no sêmen e viram que existe vírus no sêmen depois que a pessoa se cura. Mas é tão raro que não teve nenhuma comprovação que esse vírus é transmissível. Sei. Não é uma situação epidemiológica preocupante, como não, do ponto por de exemplo, vista epidemiológico, lá, doenças de transmissão sexual mesmo, tipo HIV. Até porque a recomendação é que todo mundo utilize preservativo, que já é uma precaução anterior a esse tipo de coisa. Sim. Eu ia até falar disso também a propósito do HIV. né, e da transmissão. É, houve também muita coisa que se falou e que não tinha nenhuma base, nem científica, nem sequer empírica, era puro preconceito, né? Uhum. E, no entanto, ao tempo foi mostrando que essas coisas eram absolutamente míticas, né, na realidade, né? Eu queria só alertar, lembrar você que está acompanhando o programa, que você está aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro acompanhando o Tema Livre. Hoje nós estamos tratando do vírus Ebola com a doutora Marília Santini, vice-diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, e ela própria infectologista, e também com o superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Kiep. Voltando então a essa questão, não há porquê nem de um lado alarmar, precaver a população com relação à transmissão pelo Ebola, e nem, por outro lado, começar a meter o pau porque não está sendo feita barreira, porque esse tipo de coisa, quer dizer, tudo não passa de uma tempestade num copo d'água, é isso? Olha, acho que tudo não passa de uma situação real, né, de emergência internacional decretada pelo OMS, para a qual a gente está respondendo. Não é um risco enorme, é só uma doença grave, como o Alexandre explicou no começo. É porque a OMS também, quando determinou isso aí, declarou isso aí, foi uma coisa focada ali naquele perímetro, né? Quer dizer, naquela área ali muito específica, né? Você vê que nem na Nigéria mesmo a coisa... Mas a OMS coloca como importância mundial, tá? A gente não pode descartar o risco, né, e a possibilidade da gente identificar algum caso. É importante salientar, como a gente está colocando, que assim, o risco é muito pequeno, mas é uma doença muito grave. E que o plano de contingência ele tem que ser do tamanho dessa ameaça. Apesar da gente ter um risco pequeno de introdução, uma vez identificado, toda a preparação tem que estar pronta e a resposta tem que estar pronta para a gente poder evitar que esse caso vire em casos secundários e, eventualmente, vire um foco da doença em qualquer país do mundo. Qual é o nível de letalidade desse vírus? O que com a pessoa que contrai essa doença, qual é o risco real de vida que ela sofre? A letalidade nessa epidemia agora que está na África está em torno de 50, 55% de letalidade. É uma letalidade muito alta. Assim, poucas as doenças infectocontagiosas, ou praticamente nenhuma infectocontagiosa, a não ser aquelas causadas por vírus muito semelhantes. E as antigas, né? Acho que tipo varíola. Varíola, talvez. E agora talvez algum aerenavírus não chega a essa letalidade tão alta. Então, é uma letalidade muito elevada. Você pensar que de cada duas pessoas infectadas, uma morre, é muito elevada. E não há tratamento específico para a doença. Estão sendo testados alguns tipos de medicamentos agora, mas ainda a gente não tem evidência ainda de que ele seja efetivo contra a doença. Acho que outra coisa importante também para discutir, não sei se o Alexandre concorda, nessa taxa de letalidade são as condições de tratamento, né? Porque quando ocorrem num país, como você destacou no começo, Golo, que tem pouco acesso a serviços de saúde com poucas tecnologias, certamente a letalidade é maior por menor capacidade de dar tratamento de suporte, hidratação. Quer dizer, isso aí tem a ver também com a pobreza, né? Quer dizer, com aliás, as doenças infectocontagiosas em geral, elas têm a ver com isso, né? Ainda bem que o vírus não tem um recorte social, ele não escolhe muito, mas parece que as situações de pobreza mais evidente são caldo de cultura para esse tipo de proliferação. Ou não, ou eu estou aqui emitindo um preconceito. Não, eu não concordo. Não sei o que o Alexandre acha. O tratamento certamente é pior, porque a gente não tem dinheiro para ter um hospital para tratar. A questão é acesso. Acho que a gente está diretamente relacionado ao acesso. A gente tem uma questão cultural naqueles países que dificultam muito qualquer tipo de tratamento. Não há uma credibilidade da população junto aos poderes instituídos lá, quer dizer, as pessoas não confiam muito, enfim. Há hábitos culturais que perpetuam a proliferação da doença, hábitos de lavar os corpos depois que a gente sabe que existe risco de transmissão. É coisa que a gente não vê hoje no Brasil hoje, né? A gente hoje tem uma cultura diferente um pouco, a gente consegue se comunicar com a população com maior rapidez, né? Há uma maior credibilidade da população em relação ao que é dito, inclusive pelas autoridades públicas, o que facilita. Acho que não está relacionada diretamente à pobreza, mas está muito diretamente relacionada a acesso, acesso a tecnologias, acesso a profissional qualificado para poder ao fazer ambiente, um tratamento, né, adequado. Eu queria, a propósito disso, lembrar que no início do século passado, o Rio de Janeiro era conhecido como a cidade da morte, até 1909, e até o prefeito Pereira Passos, naquela política do bota abaixo, e Oswaldo Cruz, com a vacinação em massa, também enfrentávamos esse tipo de problema que o Alexandre acabou de dizer, não é não, Mani? É, acho que pode ser comparável. Tem negócio que a gente estava falando de barreira, que eu ia comentar e esqueci. Eu acho que quanto mais velho eu fico na infectologia, mas eu acredito que o principal método de prevenção é a informação, né? Porque o resto... Enfim, a melhor barreira que você pode ter é manter as pessoas... E eu acho que isso aí, quer dizer, aquele trabalho que foi ali, foi uma ruptura cultural forte, né? A imposição da vacina foi o que saneou realmente a cidade. Uhum. A cidade que era conhecida como Cidade da Morte virou cidade maravilhosa graças ao Coelho Neto depois. Mas logo depois, em 1909, né, já era outra cidade que virou, até hoje ela tem esse apelido, né, de cidade maravilhosa. A gente viveu isso há pouco tempo com a vacina da gripe, não sei se vocês lembram, mas... Ninguém queria tomar, dizendo que era vacina para fazer mal ao velhinho... A vacina para acima de 60 anos, exatamente, né? Exatamente. E hoje tem se mostrado uma vacina extremamente eficaz na prevenção de formas graves de influenza, da gripe. É verdade. Essa coisa é curiosa, porque é uma reação natural. Vocês acham que agora a gente já está enveredando, saindo da infectologia para a psicologia? Será que isso é uma reação natural das pessoas? Uma reação ao novo? Uma reação de que a vacina vai inocular nela a doença e não prevenir? Vocês acham isso? Eu acho que é uma questão de informação. As pessoas associam uma coisa à outra. Não é incomum, apesar de não ser frequente, mas não é incomum a ocorrência de reações adversas leves após uma vacinação. Então a pessoa pode fazer um quadrozinho de indisposição 24, 48 horas após a vacinação. Algumas pessoas podem fazer um quadro febril baixo. E aí associa-se isso a um quadro gripal. As pessoas tomam vacina de influenza, por exemplo, e a vacina contra influenza, ela não protege contra resfriado comum, por exemplo. A pessoa pode ter resfriado comum como qualquer outra pessoa. E aí associa-se isso diretamente ao fato mais recente, que foi a vacinação. E aí cria-se no imaginário das pessoas aquilo dali. E hoje, com mídia social, com internet, com, né, todo mundo antenado e conectado, essa notícia se espalha muito rápido e cria-se um fato. É um fato na imaginação das pessoas, mas não na realidade, né? A verdade é que as pessoas começam a ver assim, não, meu vizinho tomou a vacina e caiu de cama, a minha tia, né, estava bem, aí tomou a vacina e começou a ter febre. E as pessoas associam esse tipo, é uma coisa absolutamente empírica ali, coisa da vida da pessoa, e ela começa a adotar aquilo como regra, né? Então não vou tomar porque o meu vizinho teve esse problema, e não tem nenhum fundamento isso, né, Marília? E acho que hoje em dia, isso que o Alexandre falou é importante, a capacidade de amplificação é muito grande. Né? Você coloca no Twitter, coloca no Facebook, todo mundo repete, não, eu conheço alguém que falou... que realmente faz mal. Essa época da vacina contra a influenza pandêmica, H1N1, foi até pior, né? Começou a sair em várias mídias que a vacina tinha um metiolate super tóxico, que tinha sido inventada pela indústria para matar pessoas. Olha só. Enfim, tive vários pacientes que não queriam tomar vacina de jeito nenhum. Falando, aí eu acho que a gripe. A gente já sai da psicologia para paranoia e para teoria conspiratória, né? Que é o caso desses boatos de ébola, né? Que toda hora chega no Twitter. Morreu uma criança na UPA de Botafogo. Era ébola. Autoridades estão escondendo. É verdade. Esses casos recentes de ébola aqui no Rio de Janeiro... A gente tem que tomar cuidado com o boato ele gera depois preconceito, né? E aí o preconceito gera dificuldade de acesso, e aí isso daí é uma... A gente viveu isso muito na AIDS, né? O preconceito gerando segregação, discriminação e dificuldade de acesso. E a gente tentou desconstruir essa história do ebola desde o começo, porque daqui a pouco qualquer pessoa que chegasse da África com febre, ninguém vai querer mais atender essa pessoa. Nem encontrar na rua, nem nada. Nem encontrar na rua, isso é um absurdo, né? Então, assim, às vezes, na melhor das intenções, as pessoas colocam, postam algumas notícias que acham que são verdadeiras, mas que causam problemas concretos e reais para aquelas pessoas que eventualmente precisam de atendimento e precisam de um cuidado e eventualmente estão com caso de um paciente com febre que veio da Angola e que não tem absolutamente nada a ver com... E se tiver também com ebola, hoje a preparação está pronta, essa pessoa vai ter que ser recebida no serviço de saúde, tem que ser adequadamente avaliada e aí tranquilamente encaminhada para o serviço de referência. A preparação hoje do Estado do Rio de Janeiro, com a Fiocruz, com o Corpo de Bombeiros, com a Anvisa, ela não é para criar pânico, pelo contrário, é para uma vez identificando caso suspeito, a gente ter toda a tranquilidade de, com todas as medidas de biossegurança, de transportar essa pessoa para um serviço de referência adequado, onde ela vai ser adequadamente tratada e a gente vai conseguir tentar bloquear qualquer possibilidade de transmissão para outras pessoas. Qualquer que seja essa biossegurança que a gente monte em cima disso aí, a gente sempre vai perguntar, e a ciência? Quando é que vem uma vacina? Haverá uma vacina? Até hoje pergunta-se isso em relação ao HIV. Quer dizer, como é que é? Como é que está essa situação em relação ao vírus ebola, Marília? A pesquisa para a descoberta de uma vacina de alguma coisa? Então, talvez na teoria é mais fácil você ter uma vacina contra o ebola do que contra o HIV, porque ele é um vírus mais simples, mas as pesquisas vão ser muito adiantadas e já tem laboratórios no mundo se dedicando a isso. No Brasil não, que eu saiba, mas acho que se encontrarem um antígeno, ele é um vírus simples, tipo o vírus da gripe, que dá para você ter uma vacina relativamente rápida. E você sabe que normalmente para você descobrir um produto e aprovar ele para aplicar em massa, você demora de 7 a 10 anos. Mas nesses casos existe um processo acelerado, né, que pode ter em 1 ano, 2 anos algum produto. E uma coisa também que é muito criticada é que geralmente essas pesquisas elas estão a cargo de instituições privadas, muitas delas ligadas à indústria de medicamentos. Então você pode até chegar ao remédio, mas o remédio será acessível a poucas pessoas. E no caso do ebola, principalmente, onde as pessoas são os países africanos pobres, isso é mais o acesso é mais remoto ainda, né? Como é que você vê essa questão? Olha, acho que aí a questão é econômica, né? Mas não é assim. Todo mundo começa a pesquisar, isso depende de quem está investindo, né? Então, se algum setor público deveria estar investindo nisso e não está, eu acho que não é responsabilidade de quem está, né? Uma situação que infelizmente ocorre. Mas eu acho que com essa globalização e com tanto que isso oferece de possibilidade para ir para o país rico ou para o resto do mundo, isso é uma preocupação global, como são as ações contra HIV. Então, acho que mesmo se existisse essa vacina, mesmo que ela fosse cara, acho que existiria um esforço mundial, inclusive dos países ricos, de vacinar em volta de quem mesmo não tenha dinheiro para comprar. Eu acho, né? Não sei. E a gente está falando de uma vacina que deve estar disponível nos próximos anos, mas que ela vai ter, possivelmente, a gente ainda não sabe como que ela vai ser utilizada, mas possivelmente vai ser utilizada não para vacinação da população mundial, mas para vacinação daquela população afetada, para você poder fazer o bloqueio naquela localidade, enfim. Talvez militares, né? Enfim. Então, foi o que a Marília colocou. A partir do momento que se torna uma ameaça mundial, digamos assim, também todos os esforços têm que ser feitos por todos os países para que garanta o acesso daquela população a essa tecnologia que vai estar disponível em algum momento. E também essa questão da indústria farmacêutica, ela sempre alega que os investimentos são caros, né? Os investimentos em pesquisa, eles não são baratos e os resultados frustrantes também custam muito alto. Então, até você chegar a um resultado positivo, que seja eficaz e efetivo, você gastou caminhões de dinheiro para chegar ali, mesmo que você seja governo, mesmo que você seja os estados. Mas, no geral, quem gasta, quem investe nisso é a indústria, porque ela espera o retorno disso aí. Ela tem esse retorno, ela tem historicamente, ela já tem esse retorno. Por isso que surge essa questão, quer dizer, onde é que você vai realmente priorizar o ser humano, como você falou, que até é legal, o discurso é ótimo, mas quando você esbarra numa multinacional que fabrica todo tipo de medicamento e que está patrocinando essas pesquisas, a gente fica meio apreensivo de quando é que isso virá e quem que irá beneficiar, entendeu? Isso é uma situação também que eu acho que é uma questão mais de decisão e vontade política do que de mercado, né? Você vê, o país rico é para ele, não tem problema que a indústria farmacêutica venda caro. Todo mundo tem seguro, pode comprar. O país extremamente pobre, como é a África, tanto faz, porque não tem indústria pública para investir. Então, acho que a gente, nisso, até é um exemplo de um país de médios recursos, que existe uma decisão política de investir na fabricação de medicamentos pela indústria pública, né? Como é o caso até da Fiocruz, que tem Farmanguinhos e Biomanguinhos, Instituto Butantan e outros laboratórios públicos, mas que a nossa decisão hoje é produzir o que a gente mais usa, não é somente pela inovação. Então, o que a gente faz? Genéricos para HIV, para tuberculose, que são a vacina toda do calendário vacinal é feita por Biomanguinhos e Butantan. É. Agora, os genéricos também, eles são, na essência, a quebra de patente, porque você está aproveitando a substância ativa de uma forma independente da marca, que a indústria não é não hoje. Não, não. Você tem quebra de patente e tem medicamento genérico. Depois de um certo tempo de descoberta de determinada molécula, por exemplo, ela passa a ser de domínio público. Ela Sei. Pode ser utilizada e aí você fabrica o genérico dele. Porque tem o mesmo princípio ativo, tem a mesma eficácia, mas ele já pode ser fabricado como medicamento genérico. Outra questão é a quebra de patente. O Brasil já se utilizou disso. Já. Tem que se utilizar com muito cuidado, porque há um investimento da indústria farmacêutica importante, e aí você tem que tomar cuidado também para evitar que você coloque barreiras para esse investimento, porque para quem quer investir, quem quer ter retorno. E a partir do momento que a quebra de patente é sistemática, você acaba inibindo o investimento. Então, a gente tem que colocar numa balança as necessidades de determinada população, de acesso a tecnologias, com os interesses da indústria farmacêutica e balancear isso. Eu acho que o Brasil ele vem avançando bastante, na medida em que ele vem fazendo parcerias, vem fazendo produção de medicamentos, vem fazendo desenvolvimento de vacinas em conjunto com a indústria farmacêutica. Foi o caso agora de novas vacinas que foram incorporadas agora pelo calendário vacinal, em que você tem transferência de tecnologia e tem produção nacional do imunobiológico, por exemplo. Então, acho que o Brasil ele vem caminhando bem, né, na equação dessa balança de acesso a novas tecnologias e, ao mesmo tempo, de não impedir com uma indústria farmacêutica que investiu muito dinheiro em determinada... A Marília ainda há pouco falou de um cenário que eu achei muito curioso, que é o cenário de você ter, de um lado, os países muito pobres, de outro lado, os países muito ricos, e esses países muito ricos não têm um interesse, não são os mesmos interesses sanitários de um e de outro. Mas você tem um meio termo aí, onde o Brasil se situa. E quando eu falei da quebra de patentes, eu falei exatamente porque eu ia provocar essa ligação aqui. Brasil, Índia, entendeu? Que são países que estão num estágio semelhante, com problemas similares, e que podem ajudar os que estão abaixo. Não é? Quer dizer, puxar para cima o nível de vida desses países mais pobres. Como é que tem sido feito esse tipo de cooperação ou de parceria, Marília? Você que é de a Fiocruz, que afinal é respeitada mundialmente, né? Olha, eu não posso dizer que eu conheça todas as iniciativas de cooperação internacional da Fiocruz, que são muitas, mas a gente tem como objetivo estratégico aumentar a nossa cooperação Sul-Sul, ou seja, com esses países mais pobres da América Latina e da África, através de todas as nossas atividades finalísticas. Então, a gente tem, por exemplo, vários cursos de especialização e de mestrado, que o pessoal da Fiocruz vai e dá o curso no tem país. Tem intercâmbio também. Ou recebe os alunos aqui. A gente tem várias atividades de capacitação na área de saúde, tipo ir lá e ajudar a montar um serviço de atendimento para HIV ou para outras coisas, mas são pesquisas em conjunto, principalmente epidemiológica, né, para identificar, que nem o Alexandre falou no começo, se você só faz diagnóstico de malária, qualquer febre que chegar lá é malária. Nunca vai ter dengue, nunca vai ter meningite, nunca vai ter nada. Mas não é uma coisa fácil, porque não é só dinheiro e não é só vontade, são anos, né? Essa herança... Persistência, né? Herança africana é muito cruel, porque não é só falta de dinheiro. São fronteiras totalmente fictícias, só colonialistas que não têm nenhuma identidade cultural, falta de dinheiro, falta de acesso... Enfim, a gente está numa situação Quer bem dizer, aquele no meio, mapa, né? Aquele mapa, aquela geografia que a gente conhece africana, ela não é... Não espelha a realidade que a gente encontra lá. Aquelas fronteiras geográficas são fronteiras geopolíticas passadas, né? É, é herança de um colonialismo, né? Não significa identidade de todas as pessoas que vivem lá e que se sentem parte de um país. Isso afeta muito língua, né? Você que Guiné-Bissau é um país minúsculo, tem 21 línguas, 2 milhões de habitantes, então... É. Com tudo isso, Marília, você, a gente consegue mensurar essa parceria ao longo do tempo? Tem quanto tempo que a Fiocruz vem agindo nesse campo, nesse sentido, desse intercâmbio, essa troca de... É, na verdade, nem é tanto troca, né? É mais você levar realmente pesquisa científica para esse campo, né? Para esses lugares. Há quanto tempo que isso acontece? Tem 10 anos, 20 anos, 30 anos? Acho que desde que a Fiocruz existe isso acontece, mas certamente com mais indicadores ou com números, acho que nos últimos 10 anos, mas eu realmente não sou a pessoa mais adequada. Pode falar das nossas cooperações clínicas? Não, tudo bem, é só para saber. Até porque o Dr. Paulo Bus, ex-presidente da Fiocruz, e que hoje é chefe das relações internacionais, se me ouvir. Não, vai, claro. Vai falar, você não falou hoje, não sei o que é. Mas tem muita coisa, com a América Latina, Pois é. Não, porque a gente tem noção, a gente tem notícia aqui, vira e mexe aqui no Tema Livre, a gente encontra alguém que veio do Chile, ou veio do Peru e tal, e que está na Fiocruz. Entendeu? Aí a gente vê que existe um trabalho, que é um trabalho meio de formiguinha, que ninguém está sabendo. Na verdade, não é um trabalho que tem muita divulgação, né? Olha, ou não é para ter mesmo? Não, é para ter. A gente sempre quer divulgar. Sei lá, tem boletins internos, mas isso também depende do interesse da tanto mídia, da imprensa quanto da mídia, das pessoas. Né? Aí a gente cai outra vez. De aquele... ouvirem. Na vala comum da mídia. Isso eu queria até ver, pois a gente puxava para o final do programa, esse engajamento da mídia, essa participação da mídia. Primeiro, o engajamento da mídia nas ações do bem, que são as ações desenvolvidas de prevenção, profilaxia, essas coisas, e o engajamento da mídia na disseminação de preconceitos, na disseminação de comportamentos errados, esse tipo de coisa. Como é que é isso, Alexandre? Bom, a experiência recente agora com a Ebola mostrou uma mídia extremamente... apta a desmentir boatos. Quer dizer, a gente não vem... Obviamente, a mídia, ela reflete o interesse do que a população quer ver. Então, não adianta a gente também querer impor ao público, ao ouvinte, ao telespectador, algo que também não interessa a ele, que senão ele vai mudar de canal, vai mudar de rádio, enfim, vai para o que interessa a ele. Então, o grande desafio é a gente unir a informação pública útil, né, útil do ponto de vista do indivíduo e também o que é a informação adequada ao que o público quer ouvir. Agora, quando a gente estava desmentindo os boatos de Ebola, praticamente todos os canais de comunicação ajudaram na veiculação da informação de que não havia casos de Ebola, enfim. Então, a mídia, de certa forma, tem sido bastante parceira na divulgação de campanhas de vacinação, na divulgação de campanhas de informação para a saúde pública. Não é só no caso do Ebola, né? No caso da gotinha. Da gotinha. Né? Não dá para fazer saúde pública hoje sem mídia. A mídia junto. Não tem como, porque é ela que alavanca a campanha de vacinação contra a gripe, é ela que alavanca a campanha de vacinação da gotinha, é ela que ajuda a desmentir boatos. Obviamente, eventualmente perpetua a mídia ruim, perpetua o boato se ela não consegue ouvir o contraponto daquela informação. Mas não é isso do comum. No geral, a mídia tem sido parceira. Felizmente, né? Felizmente, no geral, tem sido positiva a participação. Bem, eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, voltando ao nosso tema central, que é o Ebola, e começando com você, Marília, que é da área científica, da pesquisa científica, digamos assim. A gente costuma entender a pesquisa como uma coisa pura, né? Uma coisa assim, que a pesquisa é coisa do outro mundo. E na realidade a pesquisa é muito mais ligada à realidade do que nós imaginamos, né? Eu queria que você fizesse uma intervenção final aí, expondo essa condição, essas características, essa coisa, e um prognóstico que você tenha para essa questão do Ebola. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês por estarem ouvindo, vocês pelo convite. Uma coisa final, uma perspectiva para o Ebola. Bom, na minha avaliação, levando em conta tudo isso que a gente discutiu aqui, a epidemiologia, as características do vírus, a chance da gente ter uma epidemia brasileira é praticamente nula. A chance da gente ter um caso suspeito, um caso confirmado é muito pequena, mas a chance da gente ter um caso suspeito é real. Né, para isso que a gente tem planos hoje, contingência, preparo. E acho que principalmente, não sei se o Alexandre concorda, a gente tem uma agilidade. Então, a gente tem um preparo hoje para receber um caso suspeito no Rio de Janeiro. Chegando esse caso suspeito, a gente tem uma expertise acumulada para fazer o passo 2 do plano. Então, temos um caso suspeito. O que vai ser daqui para frente? É capacitar o serviço de saúde, adequar, esperar esse caso, ter o diagnóstico. E acho que isso talvez não só para o ébola, mas para a maioria dessas doenças emergentes, né? Então, só queria pedir a todos que continuem nos ajudando nesse esforço de evitar sensacionalismos, boatos que só assustam a população. Pedir que qualquer dúvida, telefonem para o CIEVES, isso é bem importante, né? O INE, Instituto Nacional de Infectologia, é referência para caso suspeito, identificado pelo CIEVES. Então, se todo mundo que achar que tem suspeita for lá amanhã, por exemplo, vai ser difícil, sei lá, chegar de 100 pessoas. E esse telefone é esse telefone que você deu aqui? Não. É um telefone que é para o serviço de saúde. É o 98.7575. Esse é o CIEVES do município do Rio de Janeiro. Tem o do estado de Janeiro, que é o 98596-6553. 98596-6553. E até para perguntar dúvida, enfim, tem um vizinho aqui que eu acho que veio da África, o que é que eu faço? Exatamente. Porque tem muito intercâmbio também, as pessoas ficam meio temerosas disso aí. É. Existe algum lugar na internet que a pessoa possa acessar? Acho que existe, né? Tem o site da SVS, né? Tem o site do Rio com Saúde, que é o riocomsaúde.com.br, que é um site também da Secretaria Estadual de Saúde sobre doenças de uma forma geral, mas com foco agora muito grande para a ebola. riocomsaúde.com.br. Legal, gente. Você, Alexandre, para você terminar também, perdão. Acho que é isso. Acho que é deixar bem claro para as pessoas que a gente, que o governo brasileiro, de uma forma geral, Estado, municípios, governo federal, vem monitorando esse cenário internacional, e esse cenário internacional que vai ditar o que nós vamos fazer aqui aqui no Rio de Janeiro. Hoje, para o que a gente visualiza no cenário internacional, a preparação aqui no Estado do Rio de Janeiro está pronta. Então, nós temos já um plano bem amarrado. E que qualquer novidade, qualquer alteração desse cenário vai ser imediatamente comunicada à população, à imprensa, para que a gente evite essa onda de boatos que vem acontecendo. A ebola é uma doença grave, mas que é uma doença que está restrita hoje a 3 países da África, e o nosso plano está preparado, a gente está preparado para poder identificar e bloquear qualquer caso que eventualmente apareça aqui. Legal, o Tema Livre conversou hoje com Alexandre Kiepp, que você acabou de ouvir, superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, e com a Marília Santini, vice-diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. Uma ótima segunda-feira, bom começo de semana para você. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá.